É, estamos aqui mais uma reunião, mais uma noite de desabafo. Particularmente eu, depois de muitas discussões, noites mal dormidas, sem ser valorizado, ela me deu apenas duas opções. Ou a cachaça, ou ela. Você acredita que eu não me arrependi? DJ Pernambuco, MC Kekel e Jonas Esticado. Pra mostrar pra você que o amor é traiçoeiro. Mas a cachaça jamais será. Eu largo da mulher, mas eu não paro com a cachaça. Fica sem beber, a vida não tem graça. Sou feliz assim, só paro quando eu morrer. Eu bebo pra dormir e acordo pra beber. Se ela quer ir embora, que vá. Mas para de beber, eu não vou parar. Tô quase morando no bar. Desce mais um litrão que eu quero me declarar. Te amo, sua linda, te amo, sua linda. Mulher é bom demais, mas cachaça é melhor ainda. Te amo, sua linda, te amo, sua linda. Nunca vi nenhum homem tomar chute de pinga. Te amo, sua linda, te amo, sua linda. Mulher é bom demais, mas cachaça é melhor ainda. Te amo, sua linda, te amo, sua linda. Nunca vi nenhum homem tomar chute de pinga. Alô, DJ Pernambuco. Bora beber, papai. Alô, Kekel. Ai, Jonas, papai. Vem, vem, Godzilla Records. Eu largo da mulher, mas eu não paro com a cachaça. Fica sem beber, a vida não tem graça. Sou feliz assim, eu só paro quando eu morrer. Eu bebo pra dormir, eu acordo pra beber. Se ela quer ir embora, que vá. Mas para de beber, eu não vou parar. Tô quase morando num bar. Desce mais um litrão, eu quero me declarar. Te amo, sua linda, te amo, sua linda. Mulher é bom demais, mas cachaça é melhor ainda. Te amo, sua linda, te amo, sua linda. Nunca vi nenhum homem tomar chute de pinga. Te amo, sua linda, te amo, sua linda. Mulher é bom demais, mas cachaça é melhor ainda. Te amo, sua linda, te amo, sua linda. Nunca vi nenhum homem tomar chute de pinga. Te amo, bebê.